galera, eu tô aqui no Batatinha Frita, 1, 2, 3, véi. 1, 2, 3. Meu Deus, para. Beleza. Batatinha. Vamos. 1, 2, 3. Para. Beleza. Mano, eu sou o único batatinha cabelo vermelho. Frita, mas a gente tem que passar ali em menos de um minuto. Beleza. Batatinha frita, 1, 2, 3. Para. Meu número é o 605. Vai. Bora. Passa. Para. Meu Deus, se eu morrer agora, eu ia ficar com muita raiva. Passa. Aê, passei, galera. Uhul.